salame, tu é o perdido. Pense na cor do bandido, não deixe enganar, porque não tá tudo bem. Pé no chão, no terrão, pra entender o início de tudo. Sensação que o patrão, qualquer hora, acaba com o mundo. Capitão, trairão, se achando pagando de astuto. Sem noção, vacilão, o X9 delato reduto. O furto virou luto, o Maluf frisa, rouba mais faz. Quero muito o escudo que o Gog disse há tempos atrás. Conteúdo confuso, nem vem a gente, sempre quer mais. Velho assunto absurdo, ainda tem quem se acha capaz. Sempre traz pelo cais, pega tipo doença venérea. Aliás, onde vai, surrupia tudo que presta. São cartaz, aqui já virou propaganda inversa. Não tem paz, meu rapaz, diz que a África foi descoberta. Fique esperto, é mole a conversa, que o príncipe pode pegar. Pois a brecha está aberta e tem vários querendo arrombar. É um alerta, vê se desperta, nossa corrente não pode quebrar. Vida honesta, essa é a meta, meu pai me ensinou e eu vim te contar. Elo que foi destruído, lamento o elo perdido. Escravo sem subsídio, pense na cor do bandido. Não deixe enganar, porque não tá tudo bem. Pois ninguém vai militar e nem ficar de refém. Elo que foi destruído, lamento o elo perdido. Escravo sem subsídio, pense na cor do bandido. Não deixe enganar, porque não tá tudo bem. Pois ninguém vai militar e nem ficar de refém. A vida tem altos e baixos, às vezes bate uma deprê. Falta trampo básico, tranquilidade pra viver. Apagou a vela, é foda, e nessa hora que tá com você. Infartou o Brasil, mais de 500 anos a sofrer. Vejo o elo perdido, herdei uma dívida que não é minha. Terceira guerra tá aí, visa o aumento da gasolina. No que estudo pode ajudar a melhorar a sua doutrina. O excessivo desperdício é questão de toda essa briga. Vejo as pistas vazias, boas rimas, onde você está. Em 90 várias conquistas, se liga, não dá pra voltar. Visa a nossa autonomia na vida, já deu pra ganhar. Quer zica, agiliza a fita e faz o jogo virar. O mundo não pode parar, o sentimento não pode mudar. Se quem tiver lá for dos nossos, pode até melhorar. É a volta por cima de quem foi escravo e nunca parou de lutar. É a sua postura que importa, acredite, o elo pode fechar. Elo que foi destruído, lamento o elo perdido. Escravo sem subsídio, pense na cor do bandido. Não deixe enganar, porque não tá tudo bem. Pois ninguém vai militar e nem ficar de refém. Elo que foi destruído, lamento o elo perdido. Escravo sem subsídio, pense na cor do bandido. Não deixe enganar, porque não tá tudo bem. Pois ninguém vai militar e nem ficar de refém. Elo que foi destruído, lamento o elo perdido. Escravo sem subsídio, pense na cor do bandido. Não deixe enganar, porque não tá tudo bem. Pois ninguém vai militar e nem ficar de refém. Elo que foi destruído, lamento o elo perdido. Escravo sem subsídio, pense na cor do bandido. Não deixe enganar, porque não tá tudo bem. Pois ninguém vai militar e nem ficar de refém. Ei, ei, lamento o elo perdido. Não deixe enganar, porque não tá tudo bem. Ei, ei, lamento o elo perdido. Não deixe enganar, porque não tá tudo bem, bem, bem, bem. Pense na cor do bandido, invisível, fantasma, porque não tá tudo bem.